Distante 93, só rodou. Prossiga, Sanato, se escuta. A torre reforma, chuva moderada, 300 pés de teto e 4 mil de visibilidade. Paciente, azul 2703. Azul 2703, 2 milhas, sua posição, dona. Gente, o ILS é autorizado, aguarde transferência. Autorizado, ILS, agora transferência do 2703. Reduzindo, chama a sua 18-85, muito boa noite, obrigado, azul 2703. Boa. Salvador, muito boa noite, azul 2703. Boa noite, 2703. Forma pista 10 molhada. Estimado 600 pés. Ponte avistando. Apontado, está, azul 2703. estado de 713, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, pista 10, azul 2703. America 230, contact to sensor, frequency 126.85, over. 2685, America 230, 1 hour. Direita 1219. Ele desceu à direita, chama 219, azul 2713. Então, controle autorizado de chegada a Mari, desça para 5.000, ajuste no 0 no 5. Chegada a Mari, 5.000, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, Salvador, muito boa noite, 2228, da passarela do retaguarda do Gol, ponto de 0-0, pronto. Caso vou iniciar a corrida, linha MT, passarela do 2228. Após a corrida do 37, a linha e mantém, o 2228. Meia oito, decolou 38, 119,8. 98968. Voador Gol 968. 868, a sua identificação. Identificou. Polo 868, está em contato radar passando 2000 pés. O meu computador entrou em pane aqui agora. O senhor saiu com o código do Passaredo. O seu código é o 5526, viu, 2000? Olha o senhor, não, senhor, 5526. Polo 098, desça para 2000 pés. 2000, onda 0 na 3. Passa a Deus. Polo 968, já trocou o código? Firmacionado 5526. Eu tenho que chamar o técnico. O Google 868 está aparecendo na minha tela como passaredo. Sim, agora o computador entendeu tudo e mudou. Muito grato. E bom, então estamos passando 4500, acionado 552D. É positivo. Com os 40, 198, né? 198, chama, boa trabalho a todos aí, até a volta. Controle Salvador, aqui, passaredo 2228, boa. Passaredo 2228, boa, controle Salvador, contato radar, suba sem restrições para o nível 80. Sobe sem restrição, 80 nível, passaredo 2228, arbo, eleva. Uno 868, chame Recife, 1285. 1285, 868. 1094, está passando 5.000 em descida para 2.000 pés. Para sua informação, tráfego na subida Arbor, aeronave da Passaredo, equipamento ATR, passando 050 para o nível 180, afastado da sua aeronave 17 milhas. Tanto. Gente, gol 1098. Passaredo 2228, para sua informação, tráfego aproximando-se pelo setor sudoeste de Salvador, passando 5.000 em descida para 2.000 pés, distante 10 milhas para Dona, aeronave da Gol, em aproximação e pouso pista 10. Passaredo ciente, tenho o tráfego no esquerdo e assim possível aguarda para o outro destino. Positivo, anotei a solicitação, os tráfegos já foram superados, Gol 1098, passaredo 2228. Passaredo. Setor 2228, Rui Alef agora. Rui Alef 2228. Autoriza a sua de Simbra para o 1098? Não, negativo. ILS a partir de Dona para aproximação, 1098. Mantém. Controle. 228, autorizado chegada a mar e desça para 5.000 MQ. Bola 098, segunda torre, 500 pés de teto. Gente, 1098. Passaredo 2228, eu já coordenei a sua saída da terminal e vou direto para a conquista, estou aguardando o seu ganho de altitude. Maravilha, a sua escuta 2228. Interceptou o curso do localizador? No localizador, 1098. Gente, 3 milhas para o externo e aproximação. Cheque o trecho de torre, 1895. Torre 1895, obrigado, 1098. Passaredo 2228, está autorizado voar conquista ao passar o nível 120 para o nível de voo 80. Ao passar 120 para 180, vai voar direto ao destino conquista. Obrigado pela coordenação. Ei, Salvador, gol 1098, na final da 10, boa noite. Boa noite, gol 098. 8, pista no zero molhada, continua a aproximação, estimando de 500 pés, tá? Continua, passando Simbra agora, gol 1098. A gente apaga a história. É, passará. 2 autorizado a chegar na Mare. Desça para 5.000, ajuste no 0 ao 5. O 098 pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 629. Estou no 0, livre pouso, gol 098. Gol 1972, quase velocidade. 092, reduza para 250 mais. Gol no 228 e o gol 972. Informação da torre, teto, 500 pés. Direita 1219. Direita 1219, estou com 370 pés. Para o gol 1228 e o 972. O voo da sua companhia 1098 avistou a 370 pés. Atingiu a velocidade solicitada. Já está matando bem, está. Sim, está autorizado e tapa. Já chegou. 228, desça para 2000 sem restrições. 2000 sem restrições, 228. Passaria do 2228, controle. Chame Recife, 260, boa viagem. 260, bom trabalho, tá bom. Rumo 228, está autorizada a aproximação em LS. Autorizado em LS, rumo 228. Rumo 972, reduz a velocidade para 220, 220 nós, terça para 2000, Ruidona para aproximação em LS, rumo número 2. 229, modo Duna, de campo para 2009, 7229. GLS, voo 1222. Voo 1228, cheque trem, chame a torre, 1895. Cheque o trem com a torre, 295, boa noite. Boa. Salve Salvador, boa noite, voo 1228. 228, continua a aproximação, reporta avistando, estimada de 500 pés. A reporta avistando, voo 1228. Pouso autorizado, pista 10, avistado, 1.70, 0 graus, 04 nós, pista molhada. Autorizado, pouso, pista 0, Gona 2, 2, 2. 472. Obrigado. Espera, tráfego vai passar o externo. A decola 5 autorizado? Afirma. Continue. E a linha aguarde para decolagem. Essa linha mantém 1170. No 228, no sol 04, direito 121, no decimal 9. Direito 1219, igual 1228, boa noite. E boa noite, igual 1972, a passagem está no baixo travado. 1972, continua a aproximação, reporte avistado. Câmara visual, igual 1972. Boa noite, desça para 8000, autorizado a chegar na POF e ajuste no 0 no 4.9. 170, decolou 06, 119.8. 19.8. Muro 972, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 04 lance. Sente autorizado, pouso no 0972. Tá, prossiga como autorizado. Ok, boa noite. Uno 21 décimo 9, solo 08. Obrigado. Direito 4, clear to cover on the 10160 degrees, 04 knots. Yeah, I think from Howard 10, open 084. Informe a possibilidade de voar direto da presente posição para Campina Grande. 100% de possibilidade. Vamos ver, ok. Só 3891 hoje está passando a Lagoinha, desça para 5.000 pés, câmbio. Direct 4, bound up to 101.19.80. 1.9.9.0, my honest thing about this one. Approach, this one Airbus 84, passing 1500, line in 370. Fukan, departure. Europa 084 control, and ready, cam 6, precipice clear. That's clear, Europa 084. É 3891, ó. Escuta 3891. Segunda informação da torre. Chuva nas vizinhanças. Teto aproximado de 500 metros. E a visibilidade, 5 mil metros. Câmbio. Gol 1170, excepcionalmente hoje, voo direto para Campina Grande. Chile Recife, 12685. Ok, 2685 com Recife, voando direto a Campina Grande. O 3891 desça sem restrições para 2000, está autorizado em ILS. Sem restrições para 2000, chamará no ILS. 3891. Salvador. Boa noite, minha 313, pronto, ponto 0 da Mazar. Minha 313, atualizado, a minha ilha falar que está 10, 170 graus, 08 graus. Liberiário, colado 10, chama 313. Rota 084, contact 6%, with frequency 126, decimal 85. 12685, back to 84, thank you. Estabilizada no ILS 3891. 3891, chama a torre 1895. 295, boa noite, Débora. Boa noite. Torre de Salvador, muito boa noite, o TAN 3891, vai passar a GCA. Boa noite, 3891, estimada de 500 pés, estamos dando uma olhada. Forte avistão. Montarano, pista presente. Contato radar, satélite Leda 360, vem Leda. Fale 360, direto Leda, Oxiné 6313, senhorita. A gente está bastante atrasado. Seria possível coordenar a Mótima da presente? Agora vou coordenar para frente. Ok, muito obrigado. Resolveu o solo aos 23, direito 1209. 219, obrigado, mano.